pode tá tu vem que vai, eu pode cantar. Só pra te mostrar que o tubarão é pode cantar. Só pra te mostrar que o vem que vai, eu pode cantar. Só pra te mostrar que o tubarão é pode cantar. Pode vir piranha, joga jota no maló. Pode vir piranha, joga jota no maló. Hoje a previsão é comer a tua xota. Hoje a previsão é comer a tua xota. Pode vir piranha, joga jota no maló. Pode vir piranha, joga jota no maló. Tua chota.